Salvador, Oceano 63, ONU. Bom dia, por gentileza, o 360. Oceano 63, ONU, bom dia, barra de paracópia. Fazendo cópia. Romeu Alfa Juliette, Romeu, prossiga. Claro. Gente, Alfa Juliette, Romeu, uma tem escuta. Xené 6319, pronto, cópia? Diga. O Xené 6319, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 16. Autorizado nível de voo 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5140, controle 119, decimal 35. 360, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge. Outro Zulu 16-5140-1935. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, Oxené 6319. Chama aí, puxa acionamento, 6319, muito obrigado. Alfa Juliette Romeu, pronto, cópia? Alfa Juliette Romeu, autorizado Cairu Lorenzo, 1000 pés, decola da 17 com curva pela direita. Pega o corredor Axé, aciona 0112, controle 119, decimal 35. Alfa Juliette Romeu, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame torre em 118 decimal 95. Ground, good morning, bom dia, American 238, information, Mike, and ready for pushback and engine start from 811. American Line 238, stand by, seat English. Standing by, American 238. falou Salvador. Bom dia, Guarulhos 630, Livrona. Uno 630, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Guarulhos 630. Gol 1630, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, agora 630. Deixa eu pegar estacionamento no 0563, 19. Copiou, 6319, deixa eu pegar estacionamento. Poxa, na 6311, copiada, aguarde um minuto para o puxa. Guardando. Oxana 6311, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Para o táxi, 6311. American Line 238, ready to copy? Ready to copy, American 238. American 238, clear to Miami Airport via Upper Zulu 20, flight level 360. Momo departure, flop transition. After takeoff, turn left, it's called 5142, Salvador approach 119.35. Clear to Miami via Upper Zulu 20, flight level 360. Departure is Momo with flop transition. After takeoff, left turn, transponder 5142, departure 119.35. We are ready for pushback, American 238. Mega 238, you're clear, the readback is correct, you're clear for pushback, and according to ground staff, you will be towing until gate 08, and then start up engines, come ready for taxi. Okay, we understand cleared for push, and tow until gate 8 for release, and we'll call you back for taxi, American 238. That's affirmative, Mag 238. American 238. Go ahead. Yeah, just to let you know, the tracker has to reposition to tow us to gate 8, okay? Hey, no problem. Come, AB in gate 08 to continue attack. Okay, we will. Salvador, Chanel 6319. Chanel 6319, prossiga. 1143 a bordo. Tá com 5 horas de voo, alternando o galeão táxi. Alô, Salvador, gol 621, livrou na tela, livrou na... Número 621, mantém escuta. O Chanel 6311, autorizado táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista 10. Lá chama torre 118.95, ajuste 10 no 4. É Pátio Índia, ponto de espera, torre 2.95. No 1621, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, confirmando, tá ligado, 03621, tá bom? Bom, no 621, autorizado, portão 03. Graças, 621. American Air. 620 Lebron. Oxenay 6250, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette. Ground American 238, now ready for taxi with Mike. American Line 238, approve a taxi to holding point runway 10 via April 1, taxiway India. On holding point, contact tower 118.95, QNH 101 Sour. Okay, I'm clear to holding point, runway 10 via apron and then taxiway India. Holding short, tower 118.95. And QNH 1014 American 23. Oxenay 6250, mantenha a posição antes da Juliette, após passagem do Boeing 752 à sua esquerda, autorizado táxi, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Táxi no América, portão 02, dando passagem. Heavy-A-9 Salvador, Gol 965, centro da Mike para Guarulhos. Gol 1165, abaixo para a cota. Guarda. Gol 1165, autorizado Guarulhos. Via Upzulu 16, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda após bridge. Autorizado nível 360, aciona 5157, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upzulu 16, curva direita da Euleda após bridge. Transponder 5157, controle 1935, gol 1165. Gol 1165, cotejamento correto, chame para o posicionamento. Chamará. Paulo Salvador, Golf 1648, Golf na área. Golf 1648, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa de 1008, Golf 1648. Salvador, bom dia, 5414. 5414, bom dia. Autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 3. Autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 3, 5414. Bravo Kilo Índia, confirme o local de estacionamento. Tiente, aguarde para a cópia. Bravo, Kilo Índia, pronto, cobre? Sim. Bravo, Kilo Índia, autorizado, Feira de Santana, nível 050, decola da 17 com curva pela esquerda, aciona 0163, controle 119.35. Bravo Kilo Índia, decola da 17 com curva pela esquerda, cumpre o perfil lotar. Bravo Kilo Índia, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. Gol no 621, prossiga. Gol no 621, pronto, cópia. Afirmativo. no 1621 autorizado São Paulo, via Upzulu 16. Nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após bridge. Aciona 5172, controle 119.35. Salvador São Paulo, decola 310, curva direita da Euleda, Leda Bridge, 360, nível Upzulu 16, rota 5172 do transponder, 1935, controle Salvador, 621. Bom, 621, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamará. Salvador, gol 1165, puxa acionamento no Uno. Gol 1165, livre acionamento, chama para o táxi. É, pois não. Para o táxi, o Gol no 165, POB 157, autonomia 0344, Terna Galeão. Gol no 165, autorizado táxi, via Índia, até o ponto de espera da pistão 10, Lachame Torre em 118.95, ajuste 1014. 04, ponto de espera 1895, via Índia, Gol no 165. Fala, bom dia, Gol no 630, autorização Recife, Procópio, frente da mãe. Gol no 630, bom dia, Procópio. Siga. Gol no 630, autorizado Recife, nível 370, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58, aciona 5166, controle 119.35. Autorizado 370, Recife, Upper Whisky 58, decola no 10, primeira curva esquerda, na Puca, Caju, 5166, transponder, e o controle sinal 35, no 630. Gol no 630, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. 30. São Salvador, muito bom dia, tá 3896, livrou. São 3896, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Via Alfa e Juliette para 05, tá 3896. Gol no 630, pushback, acionamento, posição 4. Gol no 630, livre, acionamento, pushback, chamar o táxi. Autorizado, posicionamento, chamar o táxi, gol no 630. Oxena 6140, prossiga. Que aguarde a coordenação, o Xané 6140. Salvador, 0 mais 4, Gol, bom dia na Alfa. Gol no 0 mais 4, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, não é mais da Juliette, 0 mais 4. 630 para o táxi com nome 0 a bordo, 3:30, alterna Natal. Luna 630, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera chama Itoim 118.95, ajuste 1014. Táxi via Índia, ponto de espera 10, 2195, 630. Confirma. Gol 094, antes da Juliette. Gol 1094, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Oxené 6140, pronto cópia? Oxené 6140, autorizado Maceió, via Upper Whisky 58, nível 310. Decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca Transição Caju, aciona 5401, controle 119.35. Cola pista 10, corre o Caracaju. Puxa, NM1 no 40, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Bora. Salvador, gol no 648, bom dia, autorização Maceió. 648, Salvador, Maceió, nível de voo 370, decola a pista 10, curva esquerda, perfil subida Pucajama, transição Caju, após intercepto da 358. Controle 10935, torre 1895, acione 5403. Salvado Maceió 370, pelo 58, Pucajamo, Caju, curva esquerda após a colagem, controle 1935, aciona 5403, torre 1895. Fechamento correto, portão 8, chame pronto. Vai chamar. Sala Salvador, achamento 6140 para possibilidade de achamento. Portão 2. Portão 2, autorizado, chame táxi, chame 140. Autorizado, chame para o táxi, o OB140. Salvador, voo no 648, por gentileza. Sente, voo no 648, pronto para Cobra? Fala, 648 já está autorizado, transporte 5403, Pucajamo, Caju, 358, 5370. Afirmativo, portão 8, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 648.